Uma coisa que caberia muito bem com esse tem, era um. Uma coisa que caberia muito bem com esse tem, era o. É, ele mandou um áudio de 3 minutos. Assim vai, dá pra fazer várias faixas subdivididas.